pelo nosso amor, eu sei quanto eu lutei, eu sofri por ti e nunca pensei em desistir. Pelo nosso amor dei tudo, sei não acabou, mas sofrer ver as lágrimas descendo em seu rosto. O vento me sopra o seu nome e o destino te reservou, minha mulher. E eu não sei por que que você some, se Deus te inventou pra ser minha mulher. Deus te inventou pra ser minha mulher. E de ti eu não vou desistir, então para pra me ouvir. Chega mais perto e se for partir, quero que me leve. Porque eu te amo, baby. Está tudo difícil, eu sei. Alguém que quer o bem, que nem sabe o tamanho da minha dor e simplesmente de mim se afastou. E o vento me soprou o seu nome e o destino te reservou, minha felicidade, pois você é minha diretriz, o meu amor de verdade. Venha comigo, me abrace, chega mais perto e deixa o nosso amor vencer.